teu namorado também tá aqui. Fox Assustador. O maior sucesso no Pará. É Billy Brasil. Opa, opa, moçada de Altamira. Aqui é o Mega Cerezão do Fox Assustador. Especial de 2016, volume 1. Bota pra cima, França! Aí, Jean-Pierre. Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá. As melhores você encontra aqui no Mega CDzão do Fox Assustador. É de Altamira, Pará. Detonando pra você. Produções e mixagens DJ Jean-Pierre consagrado. Eu te disse que eu era inocente, baby, e não era esse homem que dizia ser. Mas com teu ciúme no meu ouvido pus se aguda. Eu te disse que te amava e não sem noção. Eu fui chamado burro por nossa tua canção. Mas não me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber. Viste meu mundo e tudo fiz pra ver. Que fosse um sorriso e te estava bom. Meu telefone e e-mail todinho azubi. Te dei mil motivos pra confiar em mim. Mas nada disso foi suficiente pra ti. Então agora eu vou curtir. São duas da manhã, tá tarde demais. Decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. Alô, França! Mas se algum dia esse cara te fazer chorar, pode me ligar qualquer hora em qualquer lugar. Pode até a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Não sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontre a sua amiga e ela veio me contar. Que falou com você, você falou de mim. Disse que não é fácil esquecer um amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Banda Swing Platinão. Vamos lá, Fox

Fox Assustador. Isso voltará. A apresentação Ivaldo Reis. O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver o nosso passado. Antes de falava de amor, que pena que o nosso amor já se calou. A cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos tão perto, distante do amor. Que pena que o nosso amor já se calou. A cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos. Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos sem lugar nenhum. Hoje somos só metade. Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos sem lugar nenhum. Hoje somos. CD Fox Assustador. Altamira e região. Dali Fox Assustador. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, de Jean-Pierre. Você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha. Porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo. O que estou fazendo? Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu. É DJ Jean-Pierre, o consagrado, e tá tocando pra você dançar. Ele dá todas as suas sucessos. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim, que é louca por mim. Proprietário França, comandando o Fox Assustador. Tinho absoluto, tinho absoluto, fazendo você dançar. Aqui é Fox Assustador, botando a galera pra dançar. Alô, Jean-Pierre! Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão lutar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão lutar. Tá, tá, e acelera aí. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão lutar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão lutar. Assustador, botando a galera pra dançar. Volume 1. Fox Assustador Especial de 2016. Com o lugar, a novinha bem assim, pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho. Só tu sem comer, e o que mata gostosinho, e o que mata gostosinho, e o que mata gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelhinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelhinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. É DJ Mário Bros na produção. Se ligou? Você está curtindo o CD mais completo do Pará. Mixado pelo DJ Jean-Pierre Consagrado. De Altamira, Pará, para todo o Brasil. Eu vou convocar a novinha bem assim, pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho. Sem comer. As melhores você encontra aqui no Mega CDzão do Fox Assustador. É de Altamira, Pará, detonando pra você. Tá menina boa pra dançar, esse teu balanço está me provocar. Rebola, menina, encosta aqui em mim. A é nosso, tudo vai rolar. A festa é a KDC que manda. Os canalhas do comércio vão te envolver. Nesse teu charminho eu me ligo, assim você acaba comigo. Vem nessa pegada dançando, vem dançando, vem, vem dançando. Tua pele é doçura, minha bebê, novinha você vai me enlouquecer. Vem nessa pegada dançando, vem dançando com a KDC. Eu sou da galera KDC, os canalhas do comércio mandam ver. Eu sou KDC, KDC. Opa, moçada de Altamira, aqui é o Mega Cerezão do Fox Assustador, especial de 2016, volume 1, bota pra cima, França! 07. Vamos lá, Fox Assustador, bota pressão nesse caralho! Pego aqui chorando outra vez, lembro com tristeza de você. Então me diz o que eu faço para não sofrer de amor. Quando você ouvir esse DJ tocar, não aguenta, vai enlouquecer. Ele é de Altamira, o consagrado DJ Jean-Pierre, e vai tocar pra você. A canção que não me deixa te esquecer. Eu preciso tanto do teu amor. O consagrado DJ Jean-Pierre, e vai tocar pra você. A canção que não me deixa te esquecer. Aqui é Fox Assustador, botando a galera pra dançar. Ei, aqui é o Fox Assustador, botando no 12. Produção é dele, DJ Jean-Pierre Consagrado, de Altamira. Alô, Jean-Pierre. Ela tá puxando assunto, achando que eu sou otário. Tá puxando assunto, achando que eu sou otário. Ela quer papo, quer papo, quer papo, quer papo. Bota a sua buceta pra conversar com meu saco. Quer papo, quer papo, quer papo, quer papo. Bota a sua buceta pra conversar com meu saco. Bota a sua buceta pra conversar com meu saco. Quer papo, quer papo, quer papo, quer papo. Bota a sua buceta pra conversar com meu saco. Ela tá puxando assunto achando que eu sou otário. Tá puxando assunto achando que eu sou otário. Buceta pra conversar com meu saco. Quer papo, quer papo, quer papo, quer papo. Bota a sua buceta pra conversar com meu saco. Bota a sua buceta pra conversar com meu saco. Quer papo, quer papo, quer papo, quer papo. Bota a sua buceta pra conversar com meu saco. Proprietário França, comandando o Fox Assustador. Alô, França. Vamos lá, França, bota pra moer, meu rei. Oi, me fode, vai, me fode, vem, me fode, vai, me fode, me fode, vem, fode, vem, fode, vem, fode, vem, eu sinto na

São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder com a tchota dela, vai. Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. E as casinhas é baile de favela. E os menor preparado pra fuder com a tchota dela, vai. Aqui é Foxy Assustador. Que grave é esse, pretinha, que teu bumbum balança? Que grave é esse, loirinha, que teu bumbum balança? Que grave é esse, moreninha, que teu bumbum balança? Alô, Jean-Pierre. Dança, e faz tum tum tum e a menina dança, e faz tum tum tum e a menina dança, faz tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum e a menina dança. É o novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças. É o novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças. Todas as crianças. Faz que faz tum tum tum e a menina dança, e faz tum tum tum e a menina dança, e faz tum tum tum e a menina dança. Convoca todas as amigas, convoca todas as crianças, e quando o grave toca, geral se envolve na dança. E faz tum tum tum, e faz tum tum tum e a menina dança, e faz tum tum tum e a menina dança, e faz tum tum tum e a menina dança. CD Foxy Assustador, o top de Altamira. Ela não quer saber de nada, novinha de mil grau, profissional na cidade, só quer lubrifica pau. Ai, ai, oh yeah. Lubrifico meu sentando e depois deixa que eu boto em você na ponta do pé. Ai, ai, oh no. Cai de clima com a buceta e depois cai com teu popô. Meu sentando e depois deixa que eu bote você na ponta do pé. Alô, Jean-Pierre! Cai de clima com a buceta e depois cai com teu popô. Cai de clima com a buceta e depois cai com teu popô. Se acaba a caixota, pisca para o André Mendes quando senta de costa. Essa vai para as meninas que gosta de piroca. Essa vai para as meninas que gosta. E aquece, desliza, se acaba a caixota, pisca para o André Mendes quando senta de costa. Cai de clima com a buceta e depois cai com teu popô. Aqui é Fox Assustador, botando a galera pra dançar. O R7 que vai mandar a batida, que te hipnotize e de repente tu quer sentar na pica. E ela fica molhadinha. Alô, França! A bucetinha da novinha apimentada, lembra esses dias quando apareceu lá em casa. Foi rajadão de bucetada em cima da minha varinha, pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar. Foi rajadão de bucetada em cima da minha varinha, pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar. O R7 que vai mandar a batida, que te hipnotize e de repente tu quer sentar na pica. E ela fica molhadinha. A bucetinha da novinha apimentada, lembra esse dia quando apareceu lá em casa. Foi rajadão de bucetada em cima da minha varinha, pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar. Ei! Aqui é o Fox Assustador, botando no 12. Produções e mixagens DJ Jean-Pierre consagrado é de Altamira. Essa novinha é radical. Essa novinha é radical. Faz a pé, cabuceta, adora escalar meu pau. Faz a pé, cabuceta, adora escalar meu pau. Essa novinha é radical. Essa novinha é radical. Sem tabu, André Mendes adora escalar meu pau. Sem tabu, André Mendes adora escalar meu pau. André Mendes, ela faz a posição de 360 graus. Ela faz a posição de 360 graus. Essa novinha é radical. Essa novinha é radical. Sem tabu, André Mendes adora escalar meu pau. Sem tabu, André Mendes adora escalar meu pau. Proprietário França, comandando o Fox Assustador. Alô, França. Fox Assustador, assustador, top de Altamira e região. Fica de quatro com a mão no chão, fica de quatro com a mão no chão, fica de quatro com a mão no chão, deixando a buceta na reta. Fica de quatro com a mão no chão, fica de quatro com a mão no chão, fica de quatro com a mão no chão, deixando a buceta na reta. R7 é cachorrão e faz ela de cadela. R7 é cachorrão e faz ela de cadela. E faz ela de cadela. E faz ela de cadela. Alô, Jean-Pierre! Lei Maria da Penha, o caralho, não abate, capate, capate, capate, capate, capica na cara dela. Lei Maria da Penha, o caralho, não abate, capica na cara dela. Bate nela, rasga ela, bate, capica na cara dela. Fode ela, rasga ela, bate, capica na cara dela. Renata quer tomar na bunda e a Mel só quer na xereca. Roberta gosta que madeira, gosta que madeira. Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela. CD Fox Assustador Volume 1, Especial 2016. Bota furando o Black CD. Aí, DJ Jean-Pierre! Eu quero ver você novinha, me mostrar como se faz. Essa dança tá na moda, é só joga o bumbum pra trás. Eu quero ver você novinha, me mostrar como se faz. Essa dança tá na moda, é só joga o bumbum pra trás. Vim na bundinha, faz cara de safadinha. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Fox Assustador, top de Altamira e região. Eu quero ver você novinha, me mostrar como se faz. Essa dança tá na moda, é só jogar o bumbum pra trás. Eu quero ver você novinha, me mostrar como se faz. Essa dança tá na moda, todo mundo jogando aí, vai, vem, vai. Pinta a putinha, faz cara de safadinha. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Oh, Alô, França. Proprietário França, comandando Fox Assustador. Fox Assustador Especial de 2016. Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz e sair me chamando de palhaço. Jurou amor, mas só me usou e depois me traiu. Fez o que fez, deixou o meu coração em pedaços. Ah, como você é desumana. Depois que pisem que te ama, se arrepende e quer voltar. Alô, Jean-Pierre! Liga, se humilha na maior cena de choro. Quase que consegue me ganhar, você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Chorou, que soluçou, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só vejo. Chorou, que soluçou, ao especial para o nosso amigo Branco e o Lucivaldo, curtindo o Fox Assustador. Alô, Ismael da loja DBS, com a parceria fechada com o Fox Assustador. Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz e sai me chamando de jurou amor, mas só me zoou e depois me traiu, fez o que fez, deixou meu coração em pedaços. Ah, como você é desmana. Depois que pisa que te ama, se arrepende e quer voltar. Briga, se humilha na maior cena de choro. Quase que consegue me ganhar, você merece cachê. Seu show foi bom demais, tão bonito, quase que eu vou pra trás. Você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu vou pra trás. Chorou, que soluçou, se ajoelhou, se ajoelhou. Vem, vem, vem, vem. E chorou, que soluçou, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só vejo. Chorou, que soluçou, se ajoelhou. Eita, aí a Globo. Vamos que vamos, Fox Assustador. Aqui é só os melhores, meu mano Brown. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já foi, me apaixonei perdidamente. O que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Imaginando chuva de arroz. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela? De cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou virar. Já virei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei aqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso apartamento, nosso. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente. Sala da Ferrovia, meu patrão Ranieri, vodka e slow.

As melhores você encontra aqui no Mega CDzão do Fox Assustador. É de Altamira para detonando pra você. Alô, França, proprietário do Fox Assustador. Aumenta, aumenta o som, meu garoto. Não nos conhecemos mais. Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver nosso passado. Falava de amor, que pena que a nossa vaga se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa vaga se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos. Somos dois, viramos um. Hoje somos a metade. Chegamos em lugar nenhum. Volume 1 Fox Assustador Especial de 2016. Dali Fox Assustador. Aqui é o Fox Assustador, botando no 12. CD Fox Assustador, o top de Altamira e região. Vamos lá, França. Bota pra moer, meu rei. Assustador, botando no 12. Opa, opa, moçada de Altamira! Aqui é o Mega Cerezão do Fox Assustador, especial de 2016, volume 1. Bota pra cima, França! Você está curtindo o CD mais completo do Pará. Mixado pelo DJ Jean-Pierre Consagrado. De Altamira, Pará, para todo o Brasil. Alô, Jean-Pierre! Produção e mixagens. DJ Geleia. O DJ oficial de Macapá. As melhores você encontra aqui no Mega CDzão do Fox Assustador. É de Altamira, Pará, detonando pra você. Alô especial para o nosso amigo Branco e o Lucivaldo, curtindo o Fox Assustador. Alô Ismael da loja The Best, com a parceria fechada com o Fox Assustador. Melhores você encontra aqui no Mega CDzão do Fox Assustador. É de Altamira, Pará, detonando pra você. CD Fox Assustador, o top de Altamira. Proprietário França, comandando o Fox Assustador. Vamos lá, Fox Assustador! Bota pressão nesse caralho! Vamos que vamos, Fox Assustador, aqui é só as melhores, meu mano Brown. Vamos lá, França, bota pra moer, meu rei. Produção é dele, DJ Jean-Pierre Consagrado, de Altamira. Música.